Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça o seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Filhos e filhas, que a paz do Senhor esteja com você depois desse intervalo, na hora da misericórdia. Creio no Deus do impossível. Você não crê? Dilate seu coração e diga: eu quero crer, eu creio. Filhos queridos, é porque cremos nesse Deus do impossível que eu quero que você escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Escute. Sua bênção, Padre Reginaldo. Aqui é Marilene Zorzo, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu escuto o Senhor pela Rádio Coração de Dourados. Eu quero compartilhar com o Senhor dois testemunhos de vida. O primeiro é que o Senhor pedia tanto para todos fazerem a novena do Natal. Padre, como eu moro no interior, fica longe de vizinhos. Então, eu e minha família participamos na igreja da nossa comunidade. Padre, nós fazíamos 40 quilômetros por dia para participar da novena do Natal. Não faltemos um dia sequer. O Senhor não imagina as maravilhas e as bênçãos que aconteceram nesta novena. Foi o melhor presente de Natal. O segundo testemunho é que meu pai bebia há mais de 20 anos. Eu, com muita fé, de novena em novena, de programa em programa, pedi a Jesus que tocasse no coração de meu pai. E a graça de Deus foi alcançada. Meu pai foi tocado. Faz mais ou menos um ano que meu pai não bebe mais. Hoje nós podemos sentar e conversar com o meu pai, coisa que a gente não sabia o que era isso. Muito obrigado, Jesus, pela graça recebida. Muito obrigado, Padre Reginaldo, por o Senhor dar esses puxões de orelhas na gente. Só assim eu aprendi o que é ter fé. Amém. Amém. Que testemunho lindo, gente. Deus seja louvado. Obrigado a você, querida, de Dourados, que deixou esse testemunho. E você de todo o Brasil pode fazê-lo através do 0-operadora 41-8401-0909. No dígito 2, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada, ela é bálsamo pra vida, é alimento, é esperança, é promessa, é aliança. É a palavra do Senhor. É rocha viva, é sustento. O texto de hoje nos leva a Lucas capítulo 4, 21 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos perguntaram: não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: sem dúvida, me citareis o provérbio médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é essa que vos digo: no tempo do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel, no entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, nós estamos no quarto domingo do tempo comum. Tempo comum, tempo que não é comum porque é menos importante. Comum porque nos fala da vida pública de Jesus. Comum porque é o cotidiano da mensagem pregada, anunciada por Jesus Cristo. É na vida comum que nós vamos percebendo os sinais de Deus. E hoje, Jesus se depara com o desprezo. Jesus não era pessimista, pelo contrário, ele tinha consciência do seu ministério. Mas ele enfrentou um grupo significativo de pessoas que o desprezaram. Veja que Jesus está para anunciar, para pregar, para proclamar. Mas os habitantes de Nazaré e nós, às vezes podemos ser um empecilho para o ensinamento. Senhor, abra-nos para a graça de Deus. Não me basta saber, diga comigo, eu quero sentir. Não me basta saber, eu quero provar. Não me basta saber, eu preciso sentir. Esta força que invade, invade a tua casa, nessa tarde de domingo, pelas ondas do rádio, vai longe, norte, sul, leste, oeste. Não me basta saber, hoje eu quero sentir. Sentir teu braço forte a me envolver, Senhor Deus. Sentir teu braço forte a me envolver. Sentir que o teu nome tem poder. Sentir que a tua mão está a me embalar e guia os meus passos onde eu andar. Sentir que o teu espírito age em mim. Sentir que o teu espírito se move em mim, jogando como fonte que não... Porque se deixar levar pelas resistências, escutou, Jesus teve muitos inimigos. Verdade, Jesus enfrentou o desprezo, a calúnia. Olha, o evangelho começa dizendo que o pegaram e levaram para cima do monte e tentavam jogá-lo abaixo para matá-lo. Você pensa que a vida de Jesus foi muito tranquila? Você acha que a tua cruz é pesada? Só seja fiel. O resto, deixa por conta de Deus. Hoje eu quero provar esse grande amor que vem do teu altar. Filhos queridos, como eu disse, você já foi à missa? Se não foi, faça favor de fazer o caminho da igreja. Como diz a nossa filha lá de Dourados, de vez em quando dou os puxões de orelha, mas é como o pai que me sinto de vocês. Eu quero o melhor para você. Então canta comigo: eu já sinto o Senhor. Sentir teu braço forte a me envolver. Sentir o braço de Deus a me envolver. Encontro poder. Sentir que a tua mão está a me... Você sabe que de domingo a domingo não tem intervalo. Hora da Misericórdia, você tem divulgado, você tem indicado para as outras rádios. Estou esperando nomes de rádio, indicações. Quero sentir o teu poder, Jesus. E é no poder de Deus que eu os abençoo. Enquanto cantamos, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família.